ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas. Daqui a pouquinho tem a participação do vereador eleito em Guaxupé, o Léo Moraes. Vai estar aqui conversando comigo já já, batendo um papo, né? Falando sobre como vai ser o mandato do Léo Moraes a partir de 2017. Essa nova Câmara que foi formada lá em Guaxupé com 11, né? 11 novos vereadores. Isso, de 3 vereadores, 11 novos nomes vão ocupar o cargo de vereador em Guaxupé. O pessoal pediu aqui em mensagem pra gente repetir, né, os nomes confirmados oficialmente na administração do Laércio e Diego. Falei realmente um pouquinho rápido aí no bloco anterior. Então, na assistência social, confirmado a Martinha Flamini, vai ser a nova assistente social a partir de janeiro de 2017. Na educação, Williams Gavioli, chefe de gabinete, né, a gente já entrevistou ele aqui na semana passada, o Natalzinho de Guaxupé, diretora do Departamento de Saúde, a Ana Cristina Santos. Departamento de Esportes ficará sob o comando do Luiz Henrique Paina. A coordenadora contábil vai ser a Silvânia Almeida. A diretora de Contabilidade, a Juliana Costa. O diretor do Departamento de Obras, Júnior Queiroz. E a procuradora do município, a Vivian Botui. Tá? E falando também do vice, né, o Diego de Castro, a gente sempre cobra aqui o papel do vice, né, de todos os prefeitos da região. Sempre cobra aqui, acho que vice-prefeito só serve para receber o salário, pelo menos é assim na maioria dos municípios da região. O Diego, pelo que a gente levantou, vai ter um papel um pouquinho diferente aqui em Guaranés, ele dentro dessa administração do Laércio, além das funções do vice-prefeito, que a gente espera que ele cumpra as funções de vice-prefeito, ele também ficará responsável pela coordenação do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico aqui do município. Esse cargo foi ocupado aí pelo Miguelito, né, durante uma parte do governo do João Carlos Miquel. Mas vamos agora ao próximo bate-papo aqui. Vamos falar sobre o Dia F, né, que a Ordem Demolei já realiza há alguns anos aqui em Guaranésia. Daniel Wesley Ribeiro está por aqui, mestre e conselheiro da Ordem Demolei, e também o Vinícius Madeira. E o Natan, né? Está por aqui, mas não vai falar, né, Natan? Só veio daquela força, aquela moral, né? Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Programa Expresso. Tudo bem, Antônio Cláudio. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade da Ordem Demolei. Prazer é todo nosso estar recebendo vocês aqui, que fazem um trabalho sensacional aqui em Guaranésia. Vinícius, a primeira vez como membro da Ordem Demolei, né? Primeira vez. Já participou várias vezes aqui de outros assuntos. Boa tarde, Antônio Cláudio, a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui novamente para falar agora da Ordem Demolei. É, você tá em todas, né, Vinícius? Mas não pode faltar, né? E como é que tá a organização aí para esse dia F, Daniel? Bom, o dia F está marcado para o dia 27 de novembro, né? O próximo domingo, sem ser amanhã. E tradicionalmente é a mesma coisa, né? Nós temos, vamos medir pressão, temos o exame de glicose, a parte do lazer, da cultura. O dia F é o dia da filantropia, né? Exatamente. Só que sempre acontece no mês de novembro? Tradicionalmente é no mês de novembro, próximo ao feriado, né? Desse ano vai ser qual a edição? Vai ser a quarta edição. Quarta edição do evento. Então a gente já está há 4 anos falando sobre esse evento aqui no Exatamente. Programa, né? Há 4 anos, sempre era o Elivelto, né? Estava vindo aqui falando sobre esta edição. Ele continua ajudando, né? Continua como um membro da Ordem Demolei, porém não está representando o capítulo, à frente do capítulo. Ele está como orador. Eu sempre começo com o Elivelto perguntando, afinal de contas, o que é a Ordem Demolei? Que a gente tem uma audiência rotativa, muita gente que ouviu, de repente, não ouviu a entrevista com o Elivelto no ano passado, uhum. Ele respondeu isso, mas por favor, responda agora com as suas palavras, Daniel. O que é a Ordem Demolei? Bom, Antônio Cláudio, a Ordem Demolei é uma ordem de princípios filosóficos, né, e filantrópicos. Ela é composta por jovens do sexo masculino, compreendido nas idades entre 12 a 21 anos. E essa ordem, ela é encarregada de trabalhar valores com seus membros, né, para que eles possam fazer uma diferença na sociedade como um bom cidadão. O pessoal fala muito, Demolei, tem a ver com demônio, tem nada a ver, né? Não, o nome Demolei, ele veio como uma homenagem ao mártir Jacques Demolei, que foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários, que ele foi queimado vivo em 1314, na Inquisição. E em homenagem ao exemplo que ele deu pro mundo em si. Ele deu um exemplo de fidelidade, né? Lealdade, né? Lealdade, fidelidade. E como exemplo disso, a Ordem de Molay homenageou colocando na sociedade este nome, de Molay. Mas o pessoal sempre questiona isso, né? Sempre questionam. Quando vocês chegaram para as famílias de vocês falando que receberam o convite, não sei como é que é o processo do convite, o pessoal fala isso, o que falaram para você lá na tua casa, Vinícius? Eu vou entrar na Ordem de Molay. Qual foi a reação lá? Eu já tinha interesse em entrar na Ordem. Já sempre tive de olho nos trabalhos, sempre acompanhava de perto. Aí passou um tempo aí, eles foram no asilo, que eles sempre têm a... Eu não fazia parte ainda, convidaram eu pra ir no asilo, junto eles. Fui no asilo com eles, que sempre faz o bingo, as coisas, fui junto com eles. E passou em torno de um mês, chegaram quatro lá em casa. Ele, Livelto, Gabriel Silvério, o outro eu não lembro quem foi, pra fazer o convite. Foi o Natan? Foi o Natan. Pra fazer o convite pra mim. Se falasse mais, ele lembraria de você. ele fala bem menos. Pra fazer o convite, como eu já tinha interesse, minha mãe não foi contra, nem meu pai, explicaram o que era, qual a função. E eu fui, ingressei na Ordem. Tô muito bem. É tudo aquilo que você esperava? Tudo, e mais um pouco. Já que você tinha desejo? Tudo e mais um pouco. E você, Daniel, como é que foi que surgiu esse convite aí? Você também tinha essa vontade de entrar ou você nem sabia que existia a Ordem de Molay? Quando eu fui convidado pra Ordem de Molay, eu conheci ela há muito pouco tempo, né? Já haviam me falado. Eu havia pessoas próximas de mim que estavam dentro da Ordem de Molay, alguns amigos, e eles comentaram comigo sobre a Ordem. E de início eu não conhecia, aí quando eu fui convidado para a Ordem, eu fui procurar saber melhor o que era. Achei uma ideia interessante, né? Uma filosofia muito bacana. E então eu conversei com a minha mãe, com meu pai, e de início não houve aprovação. Só que a minha mãe, ela não conhecia também. Porém, ela tem uma cabeça aberta e foi procurar saber o que era também. Conversou com uma mulher que trabalhava com ela, que era tia de um membro da Ordem. E ela falou que o sobrinho dela melhorou muito depois da Ordem e coisas do tipo. Por fim, acabou aceitando, depois de entender o que era a Ordem de Molay exatamente. E então eu iniciei na Ordem. Se eu entrar aqui na internet agora e pesquisar a Ordem de Molay, eu vou encontrar tudo, tudo, tudo sobre a Ordem de Molay, ou tem coisas que só realmente quem é de Molay vai saber? Então, se você entrar na internet e procurar Ordem de Molay, muita coisa que você encontrar vai ser errado e muita coisa vai ser certo, que são os nossos princípios, os nossos valores, as virtudes, né? E, porém... Uma coisa eu falo, um não iniciado nunca vai saber o que é ser de Molay, não porque tem algo a esconder, mas porque só quem tá lá consegue sentir o que é de Molay e não saber. O que você sente em ser de Molay? Dá pra falar? Então, com palavras é até um pouco mais difícil, mas ser de Molay é uma sensação muito boa, você cria vínculos, amizades, você... faz amigos de várias cidades, começa a viajar. Eu era uma pessoa que não saía praticamente de casa. Se 2 anos atrás eu falasse que tô dando uma entrevista na rádio, eu não imaginaria, não acreditaria. Mas assim, eu era muito tímido, trabalho a timidez, a oratória. E a gente faz viagens também, visita ordens de Molay de outras cidades, né, os chamados capítulos. E isso aumenta o contato, a vivência. Conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Ó, o Felipe Laudade tá mandando aqui um abraço para vocês, viu? Um abraço pro tio Felipe. Abraços aí aos demolentes. Acompanha a gente. A Cida, né? A Cida Costureira lá tava dizendo o seguinte: o grupo Léo tem alguma ligação com a Ordem de Molay? Léo Clube? Muita gente confunde, mas são ordens distintas. Eu diria assim, que a ligação não é entre o Léo Clube e a Ordem de Molay, mas... O modo como trabalhamos, né? Eles também trabalham filantropia, organizam eventos. Muitas vezes a pessoa acha que é a mesma coisa que está organizando, mas são entidades diferentes. Tem membros do Léo Clube que são de Molay ou não? Pode acontecer isso? Pode acontecer, tanto que tem membros convidados, mas alguns não aceitam por já ter um compromisso, não sobra muito tempo. Mas... na maçonaria tem um tio que ajuda o de Molay e também o Léo, que eu lembro por nome, o Marcos Natal, ele trabalha com as duas. Com os dois. Parabéns aí ao meu sobrinho Daniel, nosso orgulho, tia Rita, tá mandando esse abraço pra minha tia. Esse abraço aí pra vocês, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço aí, Daniel, a Silvinês. Prima. O microfone é fundamental na família, tá dizendo aqui a Silvinês. É que o meu irmão, né, trabalha com a música, canta. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando. Bom, a Cida mandou uma mensagem de áudio aqui. Cida, mensagem de áudio não tem como a gente colocar no ar, tá bom? Mas depois manda por escrito. O que você quer perguntar? Quais são suas dúvidas aqui pro pessoal que a gente faz questão de passar a pergunta. Tem alguma coisa a ver com religião? Você demolê ou não? Não tem nada a ver. A ordem de demolê, ela segue três baluartes que são fundamentais para o membro, que nós vemos como o alicerce, né? A base de tudo, que é a liberdade intelectual, civil e religiosa. Então, cada membro dentro da ordem de demolê tem o direito de escolher sua própria crença, sua própria religião. Nós não pregamos nenhuma. Mas hoje a maioria dos demolês são todos católicos? A maioria estão entre católicos e temos espíritas também. Protestantes, não. Mas é algo mais cultural aqui nosso, talvez? Eu acredito assim, que talvez seja mais por receio do próprio jovem ou da família também, de não termos um membro assim, mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que a gente possa possuir algum sim. Ó, vou fazer um intervalo em comercial, depois a gente volta aí já falando mais sobre esse assunto do Dia F. Dia F que vai estar acontecendo aqui em Guaranese no dia 27 de novembro, que é no próximo domingo, tá? Amanhã é dia 20, no outro domingo, dia 27 de novembro, a gente vai saber o local, o horário, o que vai ter. Ah, e outra coisa que a gente precisa lembrar é que a Noite Síria, que é um evento super esperado, também mudou a data, né, Daniel? Ele será no dia 17 de dezembro de 2016, desse ano. Os ingressos já estão sendo vendidos? Os ingressos a gente está aguardando ficar pronto para... Em breve já vai começar. Em breve vai começar. Né? A gente vai divulgar. Na próxima semana acho que a gente já vai estar vendendo os ingressos. E a gente já divulga aqui também, aqui na Pássaro da Ilha FM. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, muitas pessoas mandando mensagens aqui, o vice-prefeito aqui de Guaranese, Diego de Castro, tá mandando um abraço para vocês, tá bom? O Felipe Laudade já falei aqui, o Gilson Melo, né, prefeito, né, eleito lá de Arcebu também, tá mandando um abraço para vocês, viu? O Gilson, que é inclusive que o filho do Gilson, Jean, tem uma função importante, né, dentro dos demolês, é delegado do estado, é isso? O Jean, ele foi grande tesoureiro, né? Mas atualmente eu não sei qual função ele está estabelecendo. Agradecendo também os abraços aí do Gilson, do Jean e do tio Diego também. Diego, ele atualmente está com o presidente do Conselho Consultivo, né? Nessa gestão, ele é o maçom que acompanha a Ordem de Molay. E a todos os outros tios maçons da loja maçônica. Ele é presidente? Também. Ele é presidente do não Conselho é Consultivo. Não é vice-presidente, não, porque o Diego é só vice, né? Vice-prefeito, vai ser vice com o Santos, né? Então lá ele é presidente. Lá ele é o presidente do Conselho Consultivo. Brincadeira, viu, Diego? O Santos foi campeão paulista, né? Então ele foi campeão uma vez no ano. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando um abraço. Mano Rap, né? O Reginaldo tá mandando um alusão pra vocês. Elivelton Marino. Boa tarde, Antônio Cláudio. Fico feliz de ser lembrado ao citar a Ordem Demolei de Guaranese. Deixei meu abraço aos meus irmãos e o agradecimento pelo espaço. Rumo a mais uma edição do Dia F. Um grande abraço ao irmão Elivelton, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda. Para se tornar um demolei, precisa ser só do sexo masculino ou é aberto para ambos os sexos? Pergunta aqui Andréa Souza. A ordem demolei em si é só para o sexo masculino, porque para não haver essa mistura, já é uma ordem assim, eu penso dessa forma. Já é uma ordem que é tão vista de maneira incorreta, né? Pela sociedade, pelos que não conhecem a Ordem Demolei, e eu penso que se misturasse poderia causar mais boatos ainda. Então, a Ordem Demolei é uma ordem paramaçônica, e porém nós temos existem outras ordens paramaçônicas também, como as Filhas de Jó, que temos em Guaxupé. Só para as mulheres? Só para as meninas. Só para as meninas, né? Isso. Até que idade mesmo, Daniel? É dos 12 até os 21. Dos 12 aos 21, e para entrar numa ordem de demolê, tem que ter um convite, a pessoa pode, ah, não, eu quero participar, procurar um de vocês? Como é que funciona? Ela é convidada, é passada por uma sindicância, né? E quando o jovem é aprovado, é, ele é convidado. Mas a pessoa pode procurar você, o Vinícius ou o Natan e falar, oh, eu queria entrar lá, como é que faz? Aí vocês apresentam o nome, então, ou de cara vocês falam, olha, meu amigo, você, com essa vida que você leva, não, não vai dar. Então, é, a pessoa que procurar, por exemplo, procurar o irmão Vinícius, ele vai analisar se essa pessoa tem um, se na opinião dele essa pessoa tem valores para estar conosco dentro da Ordem de Molay. E então aí ele, se ele achar que sim, ele vai carregar esse nome para dentro da sala capitular. Então esse nome vai ser passado pela sindicância e de acordo com os demais membros conhecidos dele, o Vinícius vai falar o porquê que ele acha que o membro deve estar lá, que o jovem deve estar lá. E se então for aprovado, aí a gente vai até ele. A gente convida. Faz esse convite. Exatamente. A maioria aceita? Oi? A maioria aceita o convite? Ou tem muitos que, por causa de família, acabam não aceitando? Muitos, pela família, acabam deixando de lado. Porcentagem, sim. Aí. Vamos falar de números, Daniel. A porcentagem. Meia meio? Eu diria que de cada 10 indicados, costumam iniciar 4. 4? Por aí. Infelizmente, por desconhecimento. Infelizmente, pelo não desconhecimento. Pela, medo, pela... talvez, né? Muitas vezes o medo, a falta de aceitação da família, né? Pensam assim que a gente pode até explicar que não é uma religião, que não envolve religião, que cada um tem a sua lá dentro, pode aceitar isso. Mas muita gente ainda confunde e acredita família, que... Bom doutrinar isso. Meu filho lá, porque exatamente. Que não é meu, né? Exatamente. Ô Daniel, vamos falar aqui do Dia F, que é o motivo principal da presença de vocês hoje. Dia F... Vai ser onde este ano? O Dia F ele será na Praça Dona Sinhá, como Dia F tradicional. Na Praça Dona Sinhá. O horário? O horário é a partir das 9 horas da manhã. Tá. Vamos ter que tipo de ações lá? Repita mais uma vez, por favor. Assim, as ações do Dia F nós costumamos fazer medir pressão, né? A gente tenta sempre interagir o máximo de público possível, né? Empregar o máximo de público possível. Então a gente coloca para medir pressão dos idosos, dos jovens também, exame de glicose, cálculo de IMC, que hoje em dia a obesidade tá, o Brasil enfrenta um grande problema, né? O mundo, exatamente, não só o Brasil. E também colocamos não só da área de saúde, mas colocamos o lazer, brinquedos para as crianças, pipoca, algodão doce. Tudo na faixa? Tudo de graça? Tudo na faixa. A Ordem de Molay, a gente fecha parcerias com a cidade, né? E patrocínios também, muitos comércios nos ajudam, agradeço. E graças a esses acordos que a gente faz, que a gente consegue pôr tudo na faixa. Tá, e hoje já tá tudo certinho ou ainda precisa de patrocínios, ainda precisa de ajuda? A gente ainda tá fechando alguns acordos, mas a questão dos patrocínios já se encerrou, mas a gente ainda tá fechando alguns acordos nessa parte de nos apoiar no dia do evento. O DF já está pago, pelo menos, quase pago. Nós já temos o quase, ainda falta um pouquinho aí, um pouco mais de ajuda, então quem quiser... ajudar pode, né? Pode sim. É só procurar qualquer membro da Ordem de Molay que chegará até a gente. O horário que vai ser o dia F mesmo? É a partir das 9 horas. Das 9 a gente demais. Costuma encerrar assim ali pelas 5 da tarde, 6 no máximo. Das 9 até 5, 6 horas isso. Da tarde. Alice também, a vó Alice tá mandando minha um avó. Abraço aí pra todos vocês, viu? E parabenizando pelos meninos exemplares que vocês são. Menos o Vinícius, brincadeira. Grande abraço para minha avó. Daniel, quer deixar mais algum recado aí para os ouvintes? Bom, reforçar o convite? Demais é isso mesmo. No dia F, então, dia 27 de novembro, sem ser amanhã, o próximo domingo, vai estar acontecendo lá na Praça Dona Sinhá, a partir das 9 horas, e nós aguardamos o público lá, né? Porque... Não tenho por que fazer esse evento se a gente não conseguir trazer o nosso público, trazer a cidade, a sociedade para dentro do... Para prestigiar o evento. Tem alguma campanha dos Demolês para o Natal? Sempre vocês fazem uma Nós coisa, costumamos hein? Visitar uma creche, né? Que a gente sempre faz uma campanha assim, a gente visita creches, doa brinquedos e passa lá uma manhã com eles, divertindo as crianças, fazendo brincadeiras... E... Beleza, Daniel. Obrigado aí pela participação. Show de bola. Obrigado, Antônio Cláudio. Agora que acostumou com o microfone, já era, né? Já. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, você, Antônio Cláudio. Vinícius, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, você, Antônio Cláudio, por ceder o espaço mais uma vez. Reforçando o convite dia 27. Agradecer a todos aí que patrocinaram, ajudaram aí para que esse evento acontecesse. esperamos a presença da população agora lá dia 27. Estaremos lá na Rosângela Justino, boa tarde, Antônio Cláudio. Quero parabenizar aí o meu sobrinho Daniel e também o Vinícius, Vinícius Madeira. Tá mandando um abraço aí pra vocês todos, viu? E muito obrigado também. Muito obrigado, tia Rosângela. Como participou aqui com a gente. Então, mandando um abraço novamente a todos os tios da Loja Maçônica, aos meus irmãos demolês daqui de outras cidades, irmão Vinícius, Natan, por terem me acompanhado. E um abraço ao Antônio Cláudio, um agradecimento. Opa, que por... isso. Dá mais uma vez sempre essa oportunidade aqui. No ano que vem estaremos juntos na quinta edição. Ano que vem, na quinta edição. Intervalo comercial e eu volto já conversando com o Léo Moraes, vereador eleito em Guaxupé. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.